É aí da Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço aí, Cacau Paradise, os amigos que compõem a equipe da Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pela parceria, eles sempre interagindo comigo no Facebook, né? Um abraço, muito obrigado a todos da equipe, aos nossos ouvintes aí de Juiz de Fora. Um abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Mônica Santos, em Roda Velha, na Bahia. Audiência fantástica em Roda Velha, né? Tantos e tantos ouvintes estão sempre comigo no Facebook, pedindo alôs, dizendo que não perde o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos vocês, amigos aí de Roda Velha, né? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria da emissora de rádio que exibe o nosso programa. Tem que ver na lista de afiliadas para a gente começar a mandar alô para vocês. Mas olha, vocês podem também me adicionar no Facebook, viu? Para a gente estar sempre interagindo. Aí vocês vão mandar a lista de ouvintes aí, a lista, os nomes dos amigos que compõem a equipe da rádio. É, muito obrigado aí pela parceria de vocês, viu? Vamos em frente, Luan Santos, meu amigo Luan Santos, em Anastácio, São Paulo, né? Rádio Integração FM. Ele diz que o programa é audiência fantástica. Muito obrigado a todos vocês aí, de Anastácio, no Estadão de São Paulo, Rádio Integração FM, exibindo o nosso programa. Pessoal do restaurante Pinguim, né? O Zezinho, o Ailton, o Tiago, a Maria Lúcia, a Samara e também a Neuza. A Neuza na Vila Moreno. E também o nosso locutor e programador do programa Show da Manhã, que é logo após o nosso Mundo Sertanejo, Luan Oliver. Um abraço a todos vocês e muito obrigado, viu? De Anastácio, Rádio Integração FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria. Vamos de música. Bruno e Marlon cantam "Mas Esse Amor Não Morreu". Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vivi na riqueza, a gente se perdeu. mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Rubênio, da CRBR.com, em Roraima, exibindo o nosso programa. Um abraço aos amigos de Boa Vista, né? A nossa vereadora, a Nira Mota, e também a Carol Braga. E tantos ouvintes nós temos aí em Boa Vista, no Estadão de Roraima. Todo mundo ouvindo o nosso programa pela rádio CRBR.com. Todos os dias às 18 horas. Valeu, meu amigo Rubênio, que é produtor de vídeo. Um abraço, viu, Rubênio? Muito obrigado. Meu amigo Fábio Gonçalves, em Águas Lindas, Estadão de Goiás, em torno de Brasília, também ligado no nosso programa. Minha querida Creuza Duarte, em Colniza, Mato Grosso, a Edinalva Raila, em São João do Paraíso, Minas Gerais, minha querida Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, todos nossos amigos ouvintes aí das fazendas, das chácaras, né? Aí de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. Aí meu amigo Oséias Neves, em Dayabira, também cidade próxima, ouvindo nosso programa aí pela Paraíso FM. Um abraço, Valmiro Gomes, a Neilza, todos vocês, muito obrigado, viu? No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, os meus amigos Cardoso e Clemente, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, onde nós temos aí a 90.9, minha querida Vânia Rocha, o Nemara Gonçalves, a Areta Promoções, o Sabino, a Irene, tantos e tantos ouvintes. Aí, Samuel dos Teclados, um abraço, muito obrigado, viu? Exibindo nosso programa, todos vocês na 90.9, muito obrigado, viu? Cardoso e Clemente cantam. Aí, Vânia Rocha, um beijo pra você. Cardoso e Clemente cantam Os Verdes Campos da Minha Terra, pro Brasil e pro mundo. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. A minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar para sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão, e no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar.

provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Colocando a mão por baixo na cadeira, tô se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Maravilha, maravilha, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Gilmar Souza, Rádio Liberdade FM, de Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Um abraço aí, o meu primo, sargento da Polícia Militar, aí de Simolândia, também ouvindo o nosso programa pela Rádio Líder FM. Ô Gilmar Souza, um abraço, muito obrigado, viu? Vamos até Iaciara, onde nós temos a Rádio Nova Dimensão, o todos da equipe, né? O Luciano, o Vilmundson, todos da equipe da Nova Dimensão FM, em Iaciara, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria e pelo carinho de vocês. A audiência fantástica. Um abraço aos amigos de Posse, né? A Carol, a Maria José, todos vocês de Posse, que é a cidade próxima também a Iaciara. Muito obrigado. Os amigos de Alvorada do Norte, enfim, toda a região, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Líder FM de Simolândia e também pela Rádio, da Rádio Nova Dimensão de Iaciara. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Vamos de música. Valonir Fernandes canta Dono da Razão, canta Valonir Fernandes, Cabra Danado. Eu achava que era dono da razão, e tinha você sempre em minhas mãos. De repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha. Me entreguei feito um bobo, pensando que era só minha. Procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de